A América proporcionou poucas oportunidades, por isso ele viu um equilíbrio durante a partida. E também não quis, em hora nenhuma, falar que o campo foi um problema para o time celeste. Segundo ele, teve a drenagem correta para a bola desenrolar e o jogo seguir como aconteceu a partida entre Cruzeiro e América, empate sem gols. Uma situação que o técnico Mano Menezes coloca, de novo, é a questão da competitividade. Me recordo, Bruno, que já trouxe esse assunto aqui dentro da Grande Resenha Esportiva. Para ele, o Cruzeiro precisa caprichar mais em alguns pontos, principalmente jogadas ensaiadas, faltas laterais. Quando o Cruzeiro tem oportunidades, principalmente porque tem Dedé com muita qualidade na bola aérea, o Léo também, essa qualidade, quando chega com força no ataque contrário, por isso o Cruzeiro vai precisar melhorar, segundo ele, pensando em competições maiores, pensando em Copa Libertadores da América, por exemplo. Mas ele deixou claro que jogos contra América e contra Atlético, adversários mais difíceis na disputa do Campeonato Mineiro Sicoob, é importante na avaliação como parâmetro daqui para frente. O que vem são realmente jogos complicados no Cruzeiro. A sequência de jogos agora tem o RT pelo Campeonato Mineiro ainda e depois a estreia no dia 7 no pós-carnaval contra o Huracan. Importante também lembrar, Bruno, que o Fred não foi a campo no duelo contra a equipe do América porque o Fred fez um trabalho específico físico, mas não deve ser problema para o duelo contra o RT. O Fred vinha na sequência de 5 jogos como titular, marcou nos últimos 4, por isso o técnico Mano Menezes pode ganhar a volta do Fred, que fez esse trabalho de condicionamento, de fortalecimento muscular. Não é lesão, não é nada grave com o artilheiro do Cruzeiro na temporada, com 4 gols marcados. Sobre David, também para a gente explicar aqui dentro da Grande Resenha, Bruno. David ainda segue tratamento devido ao edema na coxa esquerda, mesma situação do Thiago Neves devido ao estiramento na panturrilha. O Cruzeiro ganhou folga amanhã, os atletas voltam aos trabalhos na terça-feira, na parte da manhã, na Toca da Raposa 2. E um assunto também, viu, Bruno, colocado pelo técnico do Cruzeiro sobre a estreia na Libertadores, não tem o Dedé. Dedé, muita gente não se lembra, mas foi expulso naquele duelo contra a equipe do Boca. Por isso, Murilo sai na frente para composição de defesa ao lado do zagueiro Léo. São as informações do Cruzeiro aqui na Grande Resenha Esportiva. Tá falado. Um abraço, Bruno. Segue com você. Outro abraço, Emerson Panseri. Agora você, Emerson Romano, pós-jogo do América. Boa noite. Deixa comigo, Bruno. Um abraço para você, para o Alexandre e também para o ouvinte da Grande Resenha Esportiva. Chegando para falar do América, que comemorou o empate no Clássico contra a equipe do Cruzeiro. Diante das circunstâncias, o técnico Givanildo Oliveira gostou do empate, principalmente porque o América, no meio de semana, fez uma viagem longa, ida e volta, e com horários completamente fora dos convencionais para Roraima. O time sequer treinou como preparação para o clássico de hoje e conseguiu, então, empatar a partida contra o Cruzeiro. Menos mal, o América continua invicto na temporada. O América ainda não perdeu, não só no Campeonato Mineiro Sicoob, como também pela Copa do Brasil. E isso também é comemorado pela delegação americana. Um bom resultado. O América está agora na segunda colocação da competição e vai ter uma semana livre de trabalhos, porque o Coelho só volta a jogar daqui uma semana contra o Boa Esporte no estádio Dilson Melo em Varginha. Aí o técnico Givanildo vai poder trabalhar bem os seus jogadores, não só treinar, mas também descansar desse desgaste que foi apresentado, e também terá semana para definir os substitutos do capitão Diego Jussani e do atacante Júnior Viçosa. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo, vão cumprir suspensão automática. Ele tem como opções, para o lugar do Diego Jussani, o Pedrão, que foi contratado junto ao Palmeiras, e o João Cubas, que é um zagueiro canhoto, joga ali pelo lado esquerdo e é da base. No ataque, Jonatas Beluz, que acabou entrando aí no final do jogo, é o substituto natural de Júnior Viçosa. Então o Givanildo vai ter a semana toda de trabalho para poder definir este América, que pega o Boa domingo no Dilson Melo, buscando mais uma vitória no campeonato estadual. Tá falado, Bruno? Tá falado. Sinal eletrônico vai registrar 9 horas. Boa noite, Domingos Sávio Baião. Boa noite, Bruno Azevedo. Classificação do Campeonato Mineiro Sicoob, 7 rodadas já percorridas, mas alguns times, por exemplo, a URT com 2 jogos a menos. Ela vai a campo amanhã e vai cumprir em março um jogo atrasado. Esse jogo seria dia 27 de fevereiro, mas a URT permanece na Copa do Brasil. A Copa do Brasil sobrepõe ao Campeonato Mineiro. O novo dia para a URT jogar o seu jogo atrasado vai ser 4 de março, Domingos Sávio Baião. Pois é, um colega bem informado informa até a gente. Isso aí, pra mim, eu não tinha acompanhado isso ainda não, tá certo? Só pra você ver. Mas vamos lá. O Bruno Atlético, líder, 16 pontos. Como a gente dizia, o empate favoreceria o Atlético no clássico. Empatou, o América ficou com 15 pontos, 11 gols de salto. O Cruzeiro, 15 pontos, 9 gols de salto. Em quarto, Tombense, 9 pontos, 1 gol de salto. Em quinto, Patrocinense, o saldo é zero, tem 9 pontos. Em sexto, Boa, 8 pontos, saldo zero. Sétimo, Tupinambás, 8 pontos, deve 3 gols no saldo. E na oitava posição, a novidade dessa classificação, Caldense entrando no G8, 7 pontos ganhos.